Salve, salve, fora do eixo, telefone sem fio 31 entrando no ar, blog.forceps.com.br, todas as quintas-feiras, nossa divisão radiofônica, a coluna semanal aí do blog do Forceps. Hoje a gente vai falar sobre a viagem do quarto instrumental para a Argentina, direto para Buenos Aires, capital dos hermanos, lá onde eles vão gravar o primeiro disco. Para isso eu vou conversar com o Thiago Salgado, que é o tecladista da banda. Salve, salve, Salgado. E aí, João, e aí, galera, beleza? É nóis. Então, Salgado, queria que, primeiramente, você falasse assim, da expectativa, viagem amanhã cedo, embarque, como que tá aí o sentimento, expectativa? Ué, 3 noites sem dormir, né, João? Tá foda. Não, tá massa, cara. Agora tá tudo tranquilo, tamo já com tudo certo, já. A gente teve alguns problemas, assim, os imprevistos sempre rolam, né, velho? Acho que falei... Tava falando com a banda, se não tivesse isso também, acho que não ia ter graça também. Se fosse fácil demais, não ia ter graça. Mas, graças a Deus, tudo certo agora. Agora, acordar amanhã cedo e ir pro aeroporto. Feliz da vida. Primeira vez em solo estrangeiro? Primeira vez fora. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Mas, contem um pouco o porquê dessa viagem. Por que foi escolhida a Argentina pra gravação do primeiro disco tão esperado aí do quarto instrumental, né? Já... Conseguiu fazer em 3 anos já de carreira, já conseguiu um povo bastante interessante, já tocou em vários estados, né? E a tendência é aumentar ainda mais aqui pra frente. Conta aí por que Argentina. Então, a gente já vinha planejando esse disco já pra ser realmente lançado no meio do ano aqui no Escambo. E só que a gente tinha foco em 2 estúdios em BH, já de conhecidos nossos e tudo, mas coincidiu do Matias vir pra cá e ficar na nossa sede lá no Forceps. E conversando com ele, ele mostrou o trabalho lá do Falso Coneiros, do Juan Stills, gravou o disco deles lá, e a gente conversando, não só dos termos técnicos mesmo, de gravação, de mostrando fotos dos estúdios, e junto com o financeiro, né, que a gente acabou descobrindo que gravar lá ficaria mais barato também pra gente, no equipamento... com a qualidade bem superior do que a gente encontraria aqui em alguns estúdios, principalmente pelo preço que a gente vai pagar. E além dessa possibilidade de fazer shows também lá fora, né? Que já que a gente conheceu o Falso Coneiros, conhecemos a galera do PES lá em Cuiabá, então a gente acabou fazendo esses 2 contatos importantes assim, na Argentina, de bandas que a gente gostou muito e se identificou bastante, com essa coisa toda, de poder ir fazer show, gravar um disco fora, com a qualidade que a gente realmente gostaria que tivesse, não só do estúdio, mas como do produtor também, do Juan, que a gente deu uma pesquisada e viu que o trabalho do cara realmente é bem bacana. Então, pra gente foi unir o útil ao agradável mesmo e, financeiramente falando, mais viável até do que a gente tivesse gravado aqui mesmo, fosse gravar aqui. Com certeza, isso é, sem dúvida, um intercâmbio cultural muito, muito rico, além de só a gravação e os shows, né? É, com certeza, essa é outra parte que a gente acabou começando a pensar depois mesmo, assim, de todo o processo. A gente foi enxergando também esses outros contatos, né? Com já o Fora do Eixo lá mesmo, na Argentina, a galera de Buenos Aires lá, do Buenos Aires Experimental, a galera que vai fazer uma cobertura também lá com a gente lá. Então, assim, expandir esse... circuito nosso que tem ficado cada vez mais forte aqui no Brasil, começando a fazer esses contatos lá fora também. A galera do Macaco Bom já tocou lá na Argentina também agora há pouco tempo, né? A galera do PES também, a gente viu que tivemos outras bandas aqui do Brasil tocando lá, que documentaram tudo e a gente curtiu muito a ideia, viu que realmente vai ser uma experiência pra gente muito foda assim, além do objetivo principal que é a gravação mesmo. Acho que concretizar mesmo essa troca que está existindo através do Fora do Eixo mesmo, de intercâmbio cultural, de circulação de música independente argentina, Brasil-Argentina, acho que o papel do Quatro também vai ser bater um carimbo nisso. Eu enxergo isso e até mesmo em questão da representação do Forceps também, né? Que o Fora do Eixo já foi lá, já é a linha de frente nacional, já é conhecido, já faz esse intercâmbio, mas a característica individual aqui nossa, no local tal, vai ser vocês lá na linha de frente. Eu acho isso bem massa. Pois é, é Minas chegando na Argentina também, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem ficado bem satisfeito, assim, como banda mesmo, que nesse pouco tempo que a gente tem trabalhado e tal, a gente já tem conseguido cada vez mais crescer realmente. A gente não tem ficado parado só aqui, né? A gente fez um trabalho bacana dentro de Minas Gerais, tocamos na Virada Cultural, depois já fomos pro Calango, agora estamos indo para Buenos Aires. Então, assim, eu acho que isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, não só da banda, mas do coletivo mesmo e do circuito como um todo, né, cara? Eu acho que isso é mostrar que realmente está funcionando, a coisa toda está funcionando, está andando mesmo. Massa. Salgado, conta um pouco também da programação da viagem, então. Você falou que vai rolar alguns shows e tal. Como que vai ser esses 15 dias? São 15 dias mesmo que vocês vão ficar? É, na verdade, vão ser 13 dias. A gente vai agora no dia 4 e volta no dia 17. É, conta como que vai ser a programação e como que vocês armaram ela também, qual que foi o foco para montar a estratégia aí que vocês pensaram para ficar esses 13 dias lá. Então, teve uma pequena mudança agora, que a gente tinha programado de ir na sexta-feira, no dia 6, e acabamos antecipando um pouco pro dia 4, na quarta-feira. E pra gente vai ser melhor que a gente chega lá com um pouco de mais calma, dá uma circulada lá pela cidade, já dá uma ambientada melhor, assim, já fica mais tranquilo, né, num país diferente. No dia 7 a gente já faz o nosso primeiro show, inclusive com o Falso Conejos, isso no sábado. Dia 8, já domingo, a gente tira para descansar mesmo, que na segunda-feira, na verdade também teve essa mudança, na segunda-feira a gente começaria a gravar e vamos começar a gravar só na terça. Então a gente vai ter agora um período de descanso antes de começar as gravações, um pouco maior, que eu acho que vai ser bom pra gente até conversar melhor mesmo com a galera de lá, com o Matias, com o Juan, com quem mais estiver trabalhando no estúdio a respeito do que a gente quer fazer, do nosso trabalho. E aí gravamos da terça-feira, dia 9, até o sábado, dia 15, 14. Me perdi um pouco na data aqui, mas... porque vão ser os dois estúdios que a gente vai gravar, né? Que é o estúdio Ion e o estúdio lá do Juan, que eu também esqueci o nome. E aí já nesse final de semana também, dia 14 e dia 15, a gente faz mais dois shows. Um em Buenos Aires, o outro em La Plata. E os outros dias também são day off mesmo, a gente ficar pra descansar. E voltamos dia 17. Já com o material já gravado, tudo pronto. E nós vamos aproveitar todo esse período que a gente vai estar lá também, vai ser descanso, mas a gente vai estar gravando também um making off, né? Um doc mesmo da viagem, da gravação, para poder explicar pra galera toda como aconteceu mesmo, tudo depois, para poder visualizar melhor como foi todo o processo aí. O disco vai chegar aqui pronto, finalizado, mixado, como que vai ser? A gente vai só captar o áudio lá. Minha mixagem e masterização a gente fazia aqui em BH com o Rodrigo Aires, que é um grande amigo nosso aqui, o Grilo, que já trabalhou com a gente também em outros trabalhos mesmo. E a gente faz isso, a gente grava o disco lá na Argentina, capta o áudio o mais já próximo do que a gente vai deixar mesmo o disco, que a gente vai gravar ao vivo. Então, assim, a mixagem, a parte de mixagem vai ser mais detalhe mesmo, assim, que a gente vai fazer. A gente vai tentar pegar o áudio mais próximo do que a gente vai estar fazendo dentro do estúdio mesmo, sem tentar mexer muito. E a gente vem em mix e masteriza o disco aqui em BH. É massa demais. E, assim, o quadro instrumental, o que você acha, assim, que vai ser depois dessa viagem, assim, o lançamento, tanto a parte, tipo assim, exata da coisa, o que vocês programaram para depois dar a volta, quanto o que vocês esperam que aconteça, assim? Então, aí eu acho que a gravação vai ser a consagração mesmo agora, assim, do trabalho nosso, assim, que a gente já vem fazendo há 3 anos. A gente já estava esperando gravar esse disco já há um tempo, já a gente já achava que já tinha que ter sido gravado, mas eu acho que a coisa acontece na sua hora também. Eu acho que a banda amadureceu muito mesmo, assim. Tivemos a troca de um baterista, então, que também mudou completamente, não só o clima da banda, mas algumas... Em termos de pegada, de arranjo, a gente mudou bastante coisa também. E voltando a isso, é fazer o lançamento aqui em Sabará, no Escambo. E a partir de agosto a gente já sai numa turnê aqui pelo Sudeste, Minas, São Paulo. E a partir de outubro, a gente fica agosto, setembro, fazendo aqui o Sudeste. E a partir de outubro a gente já vai pro Nordeste e fica até o fim do ano fazendo uma turnê lá pelo Nordeste. que vai ser de divulgação do disco e continuar nosso trabalho de divulgação da banda pelo país também, que a gente saiu de Minas, tocamos em São Paulo, tocamos no Calango lá em Cuiabá, mas ainda falta ainda muito chão pra gente rodar aqui dentro ainda. Então vai ser isso, continuar o processo de divulgação da banda, já com material físico na mão, já pra galera poder levar pra casa, mostrar pros amigos, que nem todo mundo tem acesso à internet pela facilidade hoje de MySpace e essas outras mídias sociais. É, muita gente que ainda precisa ter o físico ali mesmo para poder conhecer um trabalho de um artista, né? Então eu acho que vai ser bem isso mesmo. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Mídia livre. Então, Salgado, agora, assim, queria que você contasse uma curiosidade, assim, você pessoalmente, assim, individualmente, o que você gostaria de encontrar na Argentina, o que você tá pretendendo, assim, buscar lá no tempo que você estiver lá, conhecer e tal? Cara, sinceramente, eu quero conhecer o povo mesmo, assim, a galera lá, porque esse contato que a gente teve com os Falsos Coneus, com o PES, foi surpresa pra mim, assim, de ver o quanto, sabe, a galera, eles são, sabe, como a gente mesmo, assim, de curtir as coisas que a gente curte e tal, de ter essa alegria mesmo, assim, de, sabe, de estar nesses eventos, participando. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bom show lá e que o público participe com a gente e goste tanto quanto a gente vai estar gostando de tocar lá, assim, cara. A coisa que eu mais espero é isso, é poder ver a resposta do público divertindo junto com a gente, assim, sabe? Não ser uma coisa só de, ah, vamos ver o que tá acontecendo, sabe? De curiosidade, ser uma coisa de realmente participar do show, assim, é o que eu mais espero. Ah, legal demais, Salgado. A gente aqui vai ficar na torcida e na base do 4 Instrumental aqui no Brasil, porque precisar, torcendo para que tudo dê certo, vocês façam uma boa viagem e arrebenta lá para voltar todo ano, se quiser mais de uma vez por ano e tal, para tocar e apresentar pro público de lá. Não, valeu demais. Vamos. Espero poder corresponder mesmo aí à expectativa de todo mundo mesmo e torcer para dar tudo certo. É isso aí, galera. Conversei aqui com o Salgado, que embarca junto com o restante do 4 Instrumental para gravar em Buenos Aires o primeiro disco do 4. E durante esse processo de gravação, todas as novidades, tudo que estiver acontecendo lá, a gente vai tentar, tipo, simultaneamente, assim, na hora, estar divulgando. Então, quem quiser acompanhar aí, é só seguir o @4instrumental ou seguir também no Twitter o @coletivoforceps. A gente vai estar divulgando isso tudo lá. Acompanhar o blog do 4, principalmente, que onde vai estar todas as fotos, os vídeos, os textos, o diário mesmo da banda lá durante essa viagem, que é o www.4instrumental.blogspot.com. É isso mesmo, Salgado? É isso aí. Correto. Então é isso aí, galera. Esse foi o Telefone Sem Fio número 31. Muito massa voltar ativa toda com o nosso podcast semanal aí. Queria falar para todo mundo acessar o www.foradoeixo.org.br/rádio. Que lá vocês vão encontrar os outros podcasts dos outros coletivos, as transmissões ao vivo. Inclusive, a gente tem uma hoje mesmo, enquanto vocês estão ouvindo, mas à noite, às 19 horas, a gente vai estar transmitindo ao vivo o primeiro seminário Tendências Urbanas. Convidar todo mundo para ouvir nosso seminário hoje e amanhã. Vai estar rolando esse seminário. E também acessar, claro, o blog.forces.com.br, onde fica disponível este Telefone Sem Fio, todos os outros episódios anteriores e os futuros estarão também. É isso aí. Fiquem todos em paz. Até mais. Tchau. Conector apresentou Telefones Sem Fio.